Ei você, sofredor, jogado nos barracos, pisoteado, cheio de ódio, injetado pelo opressor. Ei você que chora todas as noites em oração pela vida do seu filho trancafiado nos calabouços de detenção. Ei você, moleque, que sonha ir à escola e quando voltar ter rango na mesa, sem ter que precisar sair cedo com seus irmãos pra catar restos na feira. Ei você, que sai nas madrugas pra não chegar atrasado no trabalho, cotidiano, busão lotado, humilhações por miseráveis salários. Ei você, enganado pelos demônios da manipulação, dízimos, empréstimos, propostas maliciosas no dia da eleição. Ei você, que nas pressas tenta salvar pequenas coisas no seu barraco antes de ser atropelado pelos tratores de sanguessugas engravatados. Ei você, alvejado, vítima das abordagens de rotina. Oh, Dona Maria, que não aguenta ver o corpo de seu filho servindo de prêmio para os programas dos parasitas. Não desista, resista, resista. Mesmo que pareça impossível vencer, acredite em você, guerreiro das periferias. Ninguém nasceu pra sofrer. Fomos forçados, escravizados, roubados, manipulados, transformados em seres robotizados. Vamos a caminho do tronco, diariamente, cada um em seus horários. Ó Senhor, não sei por mais quanto tempo conseguirei prosseguir. Não sei por mais quanto tempo conseguirei resistir. Mas tenho que resistir, pois sei que o fim ainda não é aqui. Não perca a esperança, meu irmão. O opressor pode pegar quase tudo que quiser, mas não podemos deixar roubar nossa fé. Ladrões de sonhos, ladrões de almas, ladrões de infância, vermes que dominam a terra, ceifam vidas em nome da sua ganância. Resista, resista, como zumbi resistiu, como nossos heróis resistiram à grande fúria dos dinossauros do capitalismo e seus soldados. Povo sofredor das periferias, não desista, resista, resista. Resista!